Os polícia sobe o morro, veio tentar catar, matar um inimigo. Não entenderam o que dizia o coração bandido, mais que nada. Bandido bom aqui não deixa falha, sustenta que resolve, mas não leva pra quebrada só. Então não me esquenta, que aqui ninguém atravessa. Os boca de basco e que se acha é uma comédia. Ó, sai de mim, zico, que cê quer no meio. Não vai ficar achando que eu vou ficar surpreso. Daqui já dá pra ver, então olha meu respeito. Nascido e criado aí, ele surgiu do gueto. Sempre pelo certo que os loucos bota fé. Se desvia da linha, não fica de ou em pé. Como cê quiser, não, e o que nós quer é, é só fazer por onde que cê vai ter um qualquer zé. Ó, só acreditar que o seu vem. Só, no silêncio da noite um refém. Então eu só lamento, serviço já tá feito. Só quero minha cota pela família no beco. Ei, ô Joe, a rua me ensinou a ver que o crime não é bom. Não é e não me convém correr dos homens, eu sou sujeito homem. Ei, ô Joe, a rua me ensinou a ver que o crime não é bom. Não é e não me convém correr dos homens, eu sou sujeito homem. Então entende, se passe usa a mente, que só louco que sente o medo bem na sua frente. Quando enquadra o banco e os polícia aparece, mas além sou eu que faço, então dispara e quebra a tese e segue o trajeto que você trilhar. Confere o que a escola que não quis te dar. Sem teste, o crime te mostra por onde andar. É fácil agora, mas difícil vai ficar. Não tô nem aí pelo que vem no futuro. Se vou morrer, eu vou ficar atrás de um grande muro. Vivo o presente do passado, só lembranças. Na rua descobri o meu sonho de infância. 2357, na cinta do pivete. Pronto pro enquadro pra meter o 57. Que na fé, louco quem faz aqui sabe qual é. Saber, correr na fita que cê vai fazer. Dá mole, pelos malucos não é permitido. Se a fita é bem feita, pode até ser promovido. Sorriso, vem logo após o que você queria. O distintivo de bandido, mas o que cê não sabia é que se desandar, pisar em falso sobe. Aqui sempre tem um pra financiar sua morte. E vários moleques seduzidos pelo crime aguardam sua vaga pra poder entrar no time. Ei, ô Joe, a rua